A unificação, a globalização, a informatização, os pactos selados, as aproximações, as alianças governamentais, a ganância, a ambição, a cobiça mundial, infelizmente só serviram para juntar o que há de pior no mundo. Se você não acredita nas minhas palavras, mano, ouve. E analisa isso aqui, ó. É tensão, vina terrestre. O mundo. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre pronto pra explodir. Todos falam em paz, mas o mundo ainda sangra. A guerra não acabou, tem represália americana. Quero o petróleo, a Amazônia, a terra, o mar e o céu. Homo sapiens com instinto cruel. Homem bombas, apegãos, corrupção brasileira. Maconha boliviana atravessando as fronteiras. Jovens americanos, psicopatas de berço, que sem motivos matam, disparando a esmo. Massa italiana, atentados na Palestina. Bombeiro vira herói com a criança desfalecida. Metralhador israelense, fuzil iraquiano. O Irã rompe o tratado de Kyoto, explorando urânio. Tanto chinês, pente belga, mídia agressiva. Já não existe mais espaço pra enterrar as vítimas. África, mãe dos negros, invadida por peste. Cada metro quadrado do mundo, uma mina terrestre. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. O que você espera de um mundo egoísta onde ratos e vacas são adorados na Índia? Onde os idosos não têm os direitos garantidos. Onde o apartheid não destruiu o racismo. Nem o perfume francês escondeu o odor da destruição. Nem o talento brasileiro no futebol trouxe o pão. Muito mais fácil que as peneiras dos grandes times. São as peneiras do crime. Não paro de fabricar pro tráfico beira-mar. Não paro de fabricar pro terrorismo Osama. As fronteiras vão se rompendo, mas a ONU não rompe com a guerra. Os muros vão caindo, mas não cai o muro da miséria. Quantos mais irão morrer? Quantos mais irão sofrer? Quantos mais irão nascer sem ter o direito de viver? Na melodia o violino chora e me põe em teste. Cada metro quadrado do mundo é uma mina terrestre. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Pronto pra explodir, pronto pra explodir. O mundo é uma mina terrestre, pronto pra explodir. Caros amigos, como tacar fogo nas armas de fogo? Me responda, como decretar a paz em Kosovo? O amor na civilização é produto com defeito. Fabricado no Paraguai, assim não entra no peito. A vodka russa não descongela o coração chinês. Não aquece a alma nem do alemão nem do inglês. A tecnologia japonesa não chega nos morros. Era lá, talvez chega, mas através dos canos. Whisky escocês com cocaína colombiana. Enquanto os puteiros da Espanha importam sul-americanas. Difícil acreditar que a humanidade ainda tem a chance. A natureza está vindo cobrar. Tá querendo revanche, cortam árvores, polui os mares, destrói a camada de ozônio. E as catástrofes naturais aniquilam os seres humanos. É o troco, vem pago com juros monetários. A gente colhe o que planta, tem mina em cada metro quadrado. E assim, mano, vamos destruindo o nosso planeta. Somos gananciosos, desmatamos em busca dos milhões. Matamos em busca dos cofres. Nos prostituímos para andar de carro zero. Vendemos drogas para curtir de lancha no pontão do lago com os boys. E eu te pergunto, e Deus, e Cristo, onde entra nessa história? Ignoramos sua presença, mas lembre-se, um dia seremos nós os ignorados. Pense nisso.